O sistema prisional brasileiro possui uma taxa de ocupação de 167%. Minas Gerais, o único estado que possui a parceria público-privada para o gerenciamento das unidades prisionais, tem cerca de 10% de toda a população prisional brasileira. Segundo dados do Levantamento de Informações Penitenciárias, o Infopen, de dezembro de 2014, mais de 60 mil pessoas estão custodiadas pelo sistema prisional. Essa superlotação reflete na relação de trabalho daqueles que lidam diariamente com os encarcerados. A profissão é de risco e as condições são precárias. Os agentes de segurança penitenciário sentem na pele a falta de estrutura e de proteção, que garantam a integridade física, social e psicológica. O agente que pediu para não ser identificado, e aqui será chamado de Moisés, trabalha 9 anos nessa profissão. Ele diz já ter passado por problemas decorrentes da pressão psicológica no trabalho. O estresse e o nervosismo, por vezes, o segue mesmo no convívio em casa. Problemas são os riscos, a falta de estrutura, o problema psicológico desencadeia nos vários dos servidores que tem na unidade. Muitos com problema psicológico, muitos arrumam problema com a família, problema em casa, problema na rua com ex-detentos, arrumam problema lá dentro devido ao trabalho, né? Para Moisés, o único benefício dessa profissão é a estabilidade, já que o salário não é bom e está defasado. A psicóloga e doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, Tatiana Benevides, explica que as questões psicológicas não estão constituídas apenas no sujeito. Elas são frutos da interação e do contexto social em que estão inseridos. Tanto para presos quanto para agentes penitenciários, a gente vai tendo uma situação em que as pessoas vão ganhando um caráter defensivo muito grande. Então, geralmente, a pessoa vai ficando mais fechada, né? Qualquer coisa que aconteça, ela já está em alerta, né? É uma situação assim de muita dificuldade de fazer vínculo, porque eu estou sempre esperando o pior de você, né? A maioria sofre de insônia. Muitas vezes a gente vai encontrar situações de alcoolismo, né? De depressão. Para a psicóloga, a violência tem sido naturalizada e institucionalizada, o que acaba incidindo sobre o agente penitenciário. Quando eu falo de naturalização da violência, assim, chega uma hora que você perde a dimensão do fato de que você viveu o tempo todo esperando o pior dos outros, não é normal. Você não tem nenhum tipo de programa de discussão psicossocial e psicológica que permita aos agentes também participarem de outras ações do presídio que não sejam apenas a função repressora, né? Isso tanto os vincula a uma visão muito mais vingativa, né? Quanto os coloca muito mais numa situação de serem, assim, o mal, né? De serem vistos dentro do presídio como aqueles que são, na verdade, os representantes da repressão do Estado. Tatiana Benevides diz que não é possível mudar a estrutura da institucionalização da violência interferindo em um só lado. É necessário pensar em uma política global que tenha processos de saúde em relação aos agentes penitenciários, que resolva o problema da superlotação e que trabalhe a ressocialização e a capacitação de agentes e de detentos. A Rádio IN entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para questionar o que tem sido feito para cuidar da saúde física e psicológica desses agentes de segurança, mas não obtivemos resposta. Enquanto isso, Moisés conta sua realidade. Não tem nenhum acompanhamento, não tem nenhum psicólogo ou psiquiatra que seja do nosso convênio de saúde. Se quiser algum acompanhamento, tem que procurar particular. Com orientação de Vinícius Dorne, Jenny Gomes para a Rádio IN.